Tomado contato radar, Cibão nível de voo 360, saída Arbor. 360, Arbor. Índia Delta Papá, Sami Torre, 18.6. 18.6. O Seco 4, 14, ligeiramente à direita, aqui deve estar a formação, senhora. Sente, após desvio, Duna, Trip 54, 14. Pouso com o número 2. Tem um Charlie 510, final de 5 milhas e meia, dono zero. Esse caixa com o número 2, o Marejo Livre. Certo, papá. Oscar Delta, vento variável 03 nós, autorizado, pouso, posto no zero. 7, Oscar Delta. Salvador, bom dia, 3487, ponto de espera 1-0, pronto. TAM 3487, manter ponto de espera vento por Romeu Oscar Delta. Variando de 360 graus a 1-10 graus com 3 nós. Romeu Oscar Delta. Ativo Oscar Delta. Sete, após deixa na curta final e mantém cabeceira no zero. Após passar na curta final, talvez pode ganhar e manter, e estão 1-0-3-4-2-7. Sente, Papa Romeu Lima, presença livre para a coordenação. Pouso, pista no 7. Ele pôs no 7, papá. Partiu e checou. 2-2 para 2000 pais, que negou no 0 no 7, autorizado final ele é suporte estabilizado. 2000 pés no 0 no 7, chama estabilizado no ILS XB, igual 982. Trip 5414 já estável no ILS completo. Trip 5414 completo, final chame torre 118 decimal meio. 18.6. Oscar Delta, solo 55, solo 219. 219, grato. 3887, variável 039, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar, pista no 0348. Delta tem de papá, solo 55 no código 45 em frequência. Tudo para o 43. 5414, já estável, ILS completo. 5414, R2, data iniciando rolagem 990, continua a aproximação, aguardando pista livre. 714. Prossiga. Gentileza, a senhora poderia coordenar uma viatura aí pro desembarque dos passageiros pro terminal? Quantas pessoas? Duas. Copiar. Quatro livre pouso, pistão no zero, vento variável com 03 nós. CS 4. Pois é, equalizador no momento aqui. Ok, sim. Eu já coordenei com a Infraero, o hotel Oscar Delta. Aguarde que já está sendo providenciado, ok? Sim, a gente para aqui ao lado desse barão aqui, dentro do Teca. 3487, decola 57, controle 1208, bom voo. Aguarde um minuto só que já o senhor irá avistar o balizador. Já estou avistando a caminhonete amarela aqui. Controle, Hotel 3487, Maurício. Hotel 3487, contato radar, subnível 340, saída da Elda, presente Voileda. Voileda, tem recepções 3487. 5414, solo ao 58, libera a direita e chama 121, décima 9. 219, obrigado. Está sobrevoando nessa região? Irá fazer sobrevoo nessa região? Solo Salvador, muito bom dia, Trip 5414, livrou o táxi na sua escuta. Muito bom dia, Trip, segue então o táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa e antes da Juliette reporta, obrigado. Dá 385 máximo Recife, 1260, alterne 1288. Recife, 1260, 1288, 3859. Salvador, this is Ocean Air 6311, position 6, request pushback and start. Hold position, Ocean Air 6311. We hold position, Ocean Air. 35414, agilizando, prossegue Juliette para a área remota 14. Juliette na área remota, agilizando, obrigado. Controle Salvador, Gol 982, está na final, 2 milhas de espera. Gol 982, complete final, Sami Torre, 118, decimal meia. 18,6, obrigado. Controle Salvador, Gol 982, final, baixado e travado. Gol 982, bom dia, tráfego avistado. autorizado pouso não no zero, vento 060 graus com 049. Livre pouso não no zero, Golo 982. Obrigado, igualmente. Janeiro, após a passagem do trip, autorizado para o SPEC, posição C? AC, Maritz. Thank you. Só dinheiro lá do da Azul. Me? Prossiga, Eco Índia Golf. Do Eco Índia Golf. Salvador Clear, good morning. 01073, information Foxtrot, requested C clearance to Porto Seguro. Eco Vitor Golf, SAM 0225, suba para 5.500 pés, QNH 1017. Level 340 via Upper Risk 50. Your departure will be from runway 10 and after that, right turn on dial departure, after dial heading Leda, and after Leda heading Porto Seguro. Salvador departure control frequency 120.8, score code 5026, read back. 21.9. 21.9, obrigado. At level 340, departure runway 10, dial departure, then Leda, then Porto Seguro, upper width 50. Departure 10.8 and squawk 5026, go 1073. Read back, correct, call me when ready to start up and push on gate 01. Go call 01, thank you, go 1073. Alternated Galeon. Just confirm your endurance, please. Power's endurance, Oceanair 6311. Roger that, clear via April 1, in the now from holding point runway 10, call tower 108.6. Clear taxi via India and Bravo to runway 10, tower 1186. Go 982 na Alfa, prossegue o taxi, reporta antes da Juliette. Prossegue na Alfa e chama antes da Juliette, go 982. Sente, reporte para mudança de regra. Tá, já para mudança de regra, estou indo direto para o Salvador. Sente, Tenente, plano de instrumento cancelado 1305, mantenha o 050 voando TAP. Tenente 050 voando TAP, confere. Afirmo, voe TAP. Autorizado, inicial TAX, reporta para ingresso na 17, Guardião 03. Eco Vitor Golf, vetoração para sinal LS da pista no 0, curva esquerda para o 055. Curva esquerda 055, Eco Vitor Golf. Tá, próximo da Juliette, Golo, 982. 982, Juliette para o 04. Juliette para o 04, Golo, 982. Station Air 631, approaching holding point relay 10. Ocean S6311, morning, cleared for lineup and takeoff, runway 10, the wind is 040 degrees, 04 knots. Cleared to lineup and takeoff, runway 10, Ocean Air 6311. Ocean Air 250, mantenha o perfil da chegada. Mantendo, 6250. Ocean Air 6311. 1017, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Roger. O Vitor Golf comprou o controle? Prossiga, é com o Vitor Golf. Desça para 2000 pés, QNH 1017, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. 2017 vai reportar estabilizado na final do ILS da 10, vai com o Vitor Golf. 7, posição 3, descida 360, Congonhas. 397, eu guardei cópia para Congonhas. Prepara a saída da EL. Parando da EL na sua escuta, ou no 397. Ground goal 1073, request. Push back and start, on stand number 1. Cleared, call me to text. Good push and start, call to text. 1073. Ocean S6311, airborne at 10, call now Salvador departure 120, decimal 80, have a nice trip, sir. 208, thank you. Upper Zulu no meio após rota do plano. Decola da 10 com curva direita. A saída é a da El Leda Bridge. O controle opera em 1208, aciona 5055, Cotege. Projeto 360, São Paulo, Congonhas, Episódio 10, Bridge, depois rota conforme o plano de voo, decolta 10, curva direita da Olinda Bridge, 208, controle, 5055, transponder no 397, pegou. Correto, gol, quando o pronto chama e puxa acionamento no 03. Vai reportado, na 7. Request heading Leda, if possible, Oceanair 6311. Fly heading Leda, Oceanair 6311. Back to Leda, thank you. Eco Vitor Golf para o curso do localizador, curva direita para o 075. Direita 075. Controle, poderia liberar a velocidade, Oceanair 6250? Livre, Oceanair 6250. Certo. Oceanair 6250, desce para 3000 pés, QNH 1097. 3000, 1097, 6250. Sente até do matão. Vitor Golf está estabilizado no localizador. Eco Vitor Golf, complete final, chame torre 118, decimal 6. 118, 6, uma boa. 2 horas e 30 minutos, alternate airport, confirm. Papá Eco Vitor Golf, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no 0. Aguardando autorização, Golf. Go 1073. India and Alpha 118, decimal 6, go 1073, go. Oceanair 6250, desce para 2000 pés, autorizado final ILS, suporte estabilizado. Para 2000, permanece estabilizado, 6250. O Vitor Golf confirme baixar travado. Afirmativo, baixada travada, agora na autorização de pouso, Vitor Golf. Eco Vitor Golf, autorizado pouso, pista 1-0, o vento 1-0 graus com 07 nós. Livre pouso 1-0, Eco Vitor Golf. Morning Tower, go 1073, holding short, runway 10. Roger, go 1073, I have a traffic on final runway 10, maintain position. Maintain position, 073. Fala Salvador, go 983. 1983, Guarulhos, temos aprovados ao 360, copia? Copia. Autorizado, Guarulhos 360, decola 1-0, curva à direita. Saída da Euleda Bridge, intercepta o Pesulu 1-6, após segue a rota do plano. O controle opera 1208, aciona 5044, coteje. Só poder confirmar, é da Euleda Bridge e a informação passa. Após Bridge, o senhor intercepta o Pesulu 1-6 e segue conforme a rota do plano? São 360 para Guarulhos. 10, espera, curva direita, da El, Leda Bridge, a Pesulu 1-6, conforme o plano, 208-5044. Correto, quando pronto, chama e pushback, acionamento no 04. Pode chamar, obrigado. Contact Recife, frequency 125.1 or 133.25. Recife 251 or 3325, Ocean Air 631. To the traffic on short final, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, go 1073. Azul 4207, desça para o nível de voo 050, chegada bom. 050 na base, 4207. 218, qual o fato de destino? Gente, a Corrida Gol está livrando. Confirma a frequência do sol? Qual o fato de destino? Aristarca. Ciente, libera a direita e chama o solo 121-9, é com o Vitor Golf. 1219, uma boa. 95 ao solo. Autorizado, ele é o Zuno 40, Golfo 677. Decola 10, direita, saída coral. O controle opera 1208, aciona 5052, cotejo. Vamos apenas modificar o transponder para 0273, 0273 agora. 0273. Correto, Trip. Quando pronto, chama e puxa acionamento na área remota. Eco Vitor Golf na Alfa, reporta antes da Juliette. Na Alfa, reporta antes da Juliette, por favor. Oceano 6250, complexo final, chame torre 118 decimal 6. 118-66-250. Go 0-7-2, airborne at 2-0, call out over the departure 120.8, have a nice trip. Departure 1208, go 1073, good day sir. Torre Bom Dia, Oceano 6250, na sua escuta, visual com a pista. Gente, o Xandé 6250 confirmando já baixou e travou? Ainda negativo, senhor. Reporta embaixo travado, já avistado, 6250. 50.